verdade. Nosso caso de amor, sim, é gostoso quando a gente se beija e damos abraços de paixão. Pra que brigar e guardar meus sentimentos, estragar os bons momentos, pra depois chorar de dor, de dor. Pra que abraços de paixão, paixão. Pra quê?